Capitão 3, vamos capitão, desce a 2 mil pés, registro 903, autorizado na ILS, reporte estabilizado. 2 mil, autorizado na ILS, seu 3144, tá ainda número 3? Número 2, Capitão 3, vamos capitão. Controle Salvador, passaria do 2230. Passaria 2230, contato radar de decolagem, sua para News Voo 200, saída Arbo Elefa. 200, Arbo Elefa, 2230. Redução ao 2509. Ok, chame o Solen 219. Ok, tente uma nova chamada, caso negativo a gente vai pagar a cópia de like por aqui mesmo, ok? Só informe que tem uma aeronave aí já em contato com o Sol também. Roda aeronave, tá na final já estabilizado. Passando marca 2-0 Simbra, contra a baixa travada. Gente, Honda 09, continue na aproximação, ajuste a 093. E na superfície, 150 graus com 99, aguarde a liberação para o pouso. Roda aqui, está livre, 09. Força aérea de 761, prossiga. Força aérea 8761. Tem condições de já alinhar e decolar da presente com sua norte? Afirmo, sem condição. Ok, temos um bandeirante também da Força Aérea, já passando externo. Agilize as manobras, autorizado. Alinhar e decolar, dá 1-0, o vento é 150 graus, 1-0 nós. Então, iniciando a decolagem, então. Já foi lá no visual. Faça novamente uma chamada em 129. A gente recebeu aqui a sua chamada, porém eu creio que o senhor não escutou. Alternando 1, 2, 1, décima 1. Produção, foi 8761. Tente, Força Aérea 8761, decolado aos 00. Mantenha a presente proa. Ao atingir a linha do litoral, chame o controle em 1-9-35. Mantendo a proa na linha do litoral, controle 1935, 8761. Bomba 09, livre pouso, na 1-0, vento 1-50 graus, 1-2-9. Autorizado pouso na 1-0, bomba 09. Porta Pituaçu, Maipa Palima. Zona ILS, seu TAM 3144. TAM 3144, completo sinal ILS, torre 1-8, decimal meio. 8-6. Trip 5240, após etapa 2000 pés, autorizado sinal ILS, reposto estabilizado, ajuste 1-0-1-3. Após etapa, livre 2000, 5240, livre. Chamará estabilizado. Guarde pista livre, o ajustão no 0 no 3, informe um bandeirante tocando agora a cabeceira no 0. 3144. Salvador, gol 1-8-0-6, tá no posição 7, ciente da informação passada. Autorização Aracaju. O primeiro chamado para pouso, Serra Fox Novembro. 09, libere à esquerda, seu solo foi ao 03, seu caixa livre, no corte, no pátio militar. Vale para a esquerda, seu caixa livre, obrigado, bom dia. E para o pouso. Lima Afirmativo, aguarde só um minuto, Força Marinha. Controle Salvador, boa tarde, Força Aérea 8761, na sua escuta, estou na linha do litoral. 3144, livre pouso, 910, 10140 graus, 109. Livre pouso na 10, 3144. Força Aérea 8761, mantém a linha do litoral. Afirmativo, manterá 8761. Força Aérea 8761, é, informe o chamado para Conde e o Través de Aracaju. Só um minutinho. 3605 na escuta do sol. Estou chamado em 121 decimal 9, só para fazer um check aqui do equipamento. Sim, a gente permanece nessa frequência e chama para o posicionamento. 9. Eita, 219. Través de Conde no 625, Aracaju 1710. Sim, certo, talvez. Voo 1328, desce a 4 mil pés, ajuste 1013. Redução a 2009, gol no 328. 721, no ataque. 111 a bordo, 45, já tá no Recife. Uma torre, 1 na noite, esse mal mesmo. 8, 6. Tower. Papá Romeu, vai chapar ali, não passou, pintou a sua. 5240, completa final LS, torre 1 na noite nesse momento. 1 na noite, meia. Voo no 924, desce 2 mil pés, autorizado final LS, responsabilizado. Eu tinha sido informado. Eu já entrei em contato com o Dodo e disse que não em contato com você. Agora só mais distante. Ok. 3144, né? 3144, portão 11, autorizado ingresso. 11, autorizado, 3144. Robson. Caminho Pouso, 1-0. Venta 1-6-0 graus, 9-9. 3-5-2-4-0. Ei, livre de pouso, 3-5-2-4-0. Mais uma palima, aguarde a passagem da PS, da Trip, sobre Itapuã. Aguardar sobre Itapuã, mais uma palima. Oi Salvador, boa tarde, WebJet 672, onde o ponto espera pronto? Boa tarde, 672 da Web, mantenha o ponto espera. Mantém, tá visual com o tráfego nacional após a passagem autorizada ali, mantém? Aguarde só a autorização, ok? Temos mais uma aeronave da Gol, que é na frequência. A gente vai analisar aqui pra ver se dá pra ingressar ou não. Perfeito, pra informação, vai falar de gente antes, quando autorizar. Ciente. Autoriza o Mike Papalima sobrevoe do Flamengo? Afirmo, tá autorizado. Sobrevoe na praia do Flamengo, mantenha a minha escuta. A sua. Sushi, vai manter? Jet 7721 observe o pouso, trip após está autorizado a linha e manter 1-0. Após o pouso, autorizado a linha e manter. Bônus 308, redução a 1709. Controle certo, Fox 90, rotar. Siga. Correção dos estimados, por gentileza. Conte agora para o 1630 e Aracaju 1723. Sente a Fox 90. Aracaju autorizado, 230, Golfo 1077, Uca Aracaju com curva esquerda, 1-935, 5005 transponder. Autorizado, 230, de Golfo 1077, decolada Uca Aracaju, curva esquerda, 1935, 5005 transponder. Chame pronto no 806. Transponder 5005, confirma? Confirmo, tá correto. 5005, chamo pronto, posicionamento. Ok, chamada. Paulina. Ativa. Web 1721, helicóptero à sua direita, setor sul. Interfere na decolagem. Está livre, a decolagem é 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 rádio. Sente, visual, vento autorizado, decolagem na 1-0, é 1721. Bruno 754, cópia. Campina Grande, 390, Pesulu 10. Neuma e após direto. A decolagem da 10, esquerda, puta de pá. 1-9, decimal 35. Aciona 5004. 390, autorizado para Campina Grande, Ampero. Zulu 1-0, Neuma e direto. Falada 10, curva esquerda. Perfil Cuca. Correto, no 754, chamo pronto, posicionado. Mais papalinha, informe no solo controlado, no pátio da ADEI, o vento a 140 graus, 9 nós. Chamo no solo, Lima, graça. Web 6721, decolado aos 1-1, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado. O voo 1924, helicóptero já livrou o eixo e a aproximação, está livre o pouso na 1-0, o vento é 1-30 graus, 9 nós. Autorizado na 10, 1924. Barra de colagem, sul para o Mioz, voo 330, reda Momo Fox. Momo Frot 330, web 6721, quando possível, coordenação de direto frotir ou a bufo, melhor ainda. Aguarde a coordenação, o M7-1. Desde já, lhe agradeço. Leão Papa Mais, reporta em situação. Dois, suficiente. Segue um banho da companhia, o número 2 para o pouso. O ajuste padrão. 6721, o tráfego, o centro não autorizou as proas devido a tráfego. Tá, sim, Charlie, 6721. No 924 no solo ao 13, libera a direita e chame o solo 1219. Direita 219, boa tarde. Boa. Boa tarde, 924, reporte antes da Taxi 6 Juliette. Boa tarde, da Taxi 6 Juliette, Dona Mara 24. Dona 754, 28, segue a travessa. Tô ciente, aguarde e puxe. Via Pátio Índia, 286, o ajuste 1013, Santa 3005. 093, Pátio Índia, Santa 3605. Dael, saída da El, Leda e Ud. Pelo plano aqui que eu tenho, está a Pesulu 44. Se for a Pesulu 21, é Arbo Elétrico. 28, no solo, zona 5, liberando a direita, chame o solo 1219. 219, 328. Ok, eu recebi aqui a CHG do 3805 para a Pesulu 21. Quatro. Vou ingressar o tráfego da companhia, vai para estacionar no 9, após o tráfego está livre, poxa. O 924, portão 9, autorizado ingresso. Autorizado ingresso, portão 9, vou no mando de espaço. Tá 3605, autorizado a linha aí decolada, 10. O vento é 130 graus, 08 nós. Aí decola 10, 3605. Alterna, obrigado, boa tarde. Controle de Salvador, fala para a máquina Palma Mais, aumento na vertical do parque de Bambu. Chame Torre, 1 noite, decimal 6, ali, uma Palma Mais. Chamar a Torre, graças. Papa Lima, Papa Mike, prossiga. Acabei de passar pelo parque de Itoaçu e só me disse autorizado, o pouso direto para o 5, senhor. Obrigado, vou seguir direto ao 45, não há tráfego na final da 1-0. O ajuste é 1013 e o vento 140 graus 8 nós. Informe no pátio 5 controlado, o Lima contra o Mike. Graças, já vamos lá no pátio 5. 18.3 autorizado. Está livre no portão 8. Aborto Fox November, livre frequência, Andressa Aracaju, chame 120 decimal 3. 605, decolado aos 18, chame o controle, em 1935, boa viagem. 1935, uma ótima semana, só 3605. Boa noite. Salvador, boa tarde, seu 3605, passa 1300 no perfil da El, solicita a Prodileda. Tá 3605, contato radar, sopa New João 360, saída da El, Leda Bridge, voando Bridge, tá 3605. Boa Bridge, grátis, seu 3605, subindo ao 360. Corrigindo a Prodileda, tá 3605. Direto Leda, seu 3605. Leda. Afirmativo, copiou, direto Leda, grátis, seu 3605. Para a torcida, o Lima Celeste. O Bruno 318 informou que vai aguardar a liberação do azul, ok? Então, a gente mantém a Lima, Kilo X-Ray, reporte para 2500 pés. X-Ray. Ok? A gente vai coordenar um novo portal. Azul 4089, informo que já coordenei com o centro, ok, com relação ao seu plano. E estou aqui atualizando o nosso sistema aqui para verificar a chegada do seu CHG. A informação que a empresa passou para o Azul foi que faria uma nova CHG? Sim, assim que o centro receber essa mensagem, nós vamos autorizar. No 754, só mais distante. Esse é o final 45 BTA, vamos lá. Bom, está listado, o Papa Mike, informe no som controlado. Claro, no som controlado, vai. T18, prossiga para o portão 4. Recife, 2 horas de operamento, aproximadamente. 806, prossegue via Pátio Índia, 186, torre no ponto de espera, 1013. Pátio Índia, o Golo de Espera, São Paulo, Golo 806. O Golo 754, segue o companheiro. Ciente, Lima, Papa Mike, no solo, 23, frequência livre. Funcionamento exímio 5, teste a 3 mil pés, ajuste no 013. 32, está no 0363, não, não, que deu o chão. Desautorizado, 360, via Pesuru 21, Confins, conforme, direto trivia, após conforme. Via colada 10, direita, Arbo Elefa, após Elefa Sagai, 119.35 e aciona 5022. No 697, a sua identificação autorizada à chegada, bom, desceu nível de voo 050. Na folha confirmando 5022, chame pronto e posicionado. Autorizada a decolagem, voo no 806, o vento é 140 graus, 62 de nós. Voo no 754, após o Boeing da companhia iniciar a rolagem, está autorizado alinhar e manter a 10. Patango Vitor em Juliette, repórter em Paris. Voo 806, decolador 26, chame o controle agora 1935, boa viagem. 1935, legal. Funcionamento 315, 102 mil pés, autorizado sinal IMS, reporte estabilizado. Pode estabilizar para 2000, chame a 3195. Voo 806, decola na boca, cruzando 1800. Voo 1806, contato radar na decolagem, sua para o nível de voo 230, sai da PUCA. Ao 230 na PUCA, o voo 1806. 089, copy. Autorizado, Vitória 380, Peruíque 50. Decola da 10 direita, da Eulê da Eudes, 119.35, aciona 5100. Voo 754, autorizado a decolagem da 10, retorno 30 graus, 08. Puxa essa